Fecheiro 47, página 422. Os homens estavam todos em casa para comer o jantar preparado pela Lizzie. Se tivesse mais alguns ingredientes, seria óbvio que era boa cozinheira. Assim, o menu consistia num molho espesso de ervilhas para cobrir uma panela de arroz e uma colher de sopa de sauerkraut para cada um. Richard arrumou a sua caixa de ferramentas e juntou-se ao círculo em redor do lume. Podia não haver madeira para serras, mas lenha havia bastante. Como fazer? Como dizer-lhes? Deveria dizer primeiro a Lizzie, em particular? Sim, claro que lhe teria de dizer primeiro e em particular, por muito que lhe desagradassem as lágrimas e os protestos. Ela concluiria que teria sido ele a pedir para não o levar. Comeu em silêncio, satisfeito por ninguém ter notado que metera a caixa no compartimento onde guardavam os seus haveres. Por experiência, decidiram pôr de lado um pouco de arroz com molho de ervilhas para comerem frio ao pequeno almoço, embora todos eles fossem capazes de devorar tudo e ficar ainda com fome. Como sobreviveriam sem ele? Muito bem, pensou. Depois de 8 meses ali, cada um arranjara para si uma espécie de vida independente do grupo. Apenas a comida e o teto os mantinham juntos. Principalmente os homens dos armazéns do governo têm excelentes relações com os outros condenados que lá trabalhavam e com o tenente Furzer. Os outros arranjam-se. Se me preocupo com algum deles, é com Joey Long, que é uma alma simples e boa de levar. Rezo para que todos os outros olhem por ele. Quanto a Lizzie, sobreviveria até ao naufrágio do Royal George. Nunca os obriguei a seguirem-me. Mal darão porque me fui embora. E talvez alguns deles se sintam felizes por se conduzirem por si próprios. Vem comigo, Lizzie, disse ele quando a refeição terminou. Ela pareceu surpreendida, mas acompanhou-o sem um murmúrio, certa de que alguma coisa o preocupava naquela noite, sabendo, porém, que não fora nada que ela tivesse feito. A escuridão aumentava, mas o recolher obrigatório era durante todo o ano às 8 horas, muito depois de escurecer. Richard conduziu a mulher para um local calmo, junto à água, e arranjou assento para os dois, sobre uma rocha. Os grilos cantavam na relva e as gigantescas aranhas andavam à caça, mas para além disso, pouco mais os perturbava. O Major Ross mandou-me chamar hoje, disse com firmeza, olhando para a enseada onde uma miríade de luzes cintilava e tremeluzia na margem ocidental. Informou-me que amanhã devo entrar a bordo do Golden Grove. Vou ser enviado para a ilha de Norfolk. A voz dele deu-lhe a perceber que não o ia acompanhar. Mas mesmo assim precisava perguntar: vou contigo? Não. Perguntei se podias, mas recusaram. Parece que o governador já tinha escolhido outras mulheres. Uma lágrima desfez-se sobre a rocha, ainda quente dos últimos raios de sol. A boca dela tremeu, embora se esforçasse corajosamente por manter a calma. Aquele homem sombrio não desejaria uma cena. Não queria destacar-se dos outros, porém sobressaía pelas suas capacidades e qualidades. Nada lhe poderia quebrar a armadura, nada o poderia enfraquecer, nada o afastaria daquilo que considerara ser o seu objetivo. Também eu, nada sou aos seus olhos, pois tudo o que genuinamente faz é cuidar do meu bem-estar. Se alguma vez houve luz dentro dele, apagou-a. Nada sei a seu respeito porque nunca fala de si. Quando está zangado, mostra apenas um silêncio diferente, depois do qual continua para conseguir aquilo que quer de uma outra maneira. Tenho a certeza de que, com a força do seu espírito, foi capaz de introduzir o seu nome no espírito do Major Ross. Que tolice! Como pode um espírito influenciar outro sem necessidade de falar, de olhar, de estar próximo? Porém, ele consegue. Quem mais aqui neste local conseguiu dar-se bem com o Major Ross, sem rastejar ou adular? Bom, o Major não vai em conversas, como bem o sabem todos os que o tentaram. Quer ir, Richard quer ir. Tenho a certeza que pediu para eu acompanhar, mas com a certeza de que a resposta seria não. Se fosse mau, diria que tinha vendido a alma ao diabo. Mas nele não existe malícia. Terá vendido a alma a Deus? Será que Deus compra almas? Está bem, Richard, disse num tom de voz que não traía o seu desgosto. Vamos para onde nos mandam, porque não somos livres para escolher. Não nos pagam o nosso trabalho e não podemos insistir para ter o que queremos. Continuarei a viver aqui e a olhar pela nossa família. Se me comportar com sobriedade e decência, não me podem obrigar a regressar ao acampamento das mulheres. Sou uma mulher casada, separada do marido por caprichos do governador. Tenho um bom acordo com o tenente Fraser no que diz respeito aos legumes, de modo que não quererá mandar-me embora daqui. Sim, vai correr tudo bem. Levantou-se imediatamente. Agora vamos voltar para dizer aos outros. Foi Joey Long quem chorou. Pouco depois do amanhecer, o rosto sucumbido de Joey Long abriu-se no mais delicado dos sorrisos. O sargento Thomas Smith apareceu para o informar de que iria para a ilha de Norfolk, no Golden Grove, portanto que arrumasse as coisas e estivesse no pontão nascente para embarcar às 4 da tarde, e também nada de multidões para as despedidas. As suas coisas foram arrumadas com maior rapidez que as de Richard, porque cabiam quase todas na sua caixa. Este tinha de escolher os livros que levaria consigo e os que deixaria em Port Jackson para Will, Bill, Neddy, Timmy Crowder e Aaron Davis. A coleção crescera espantosamente, principalmente graças aos esforços de Stephen Donovan para recolher os livros que os oficiais fuzileiros e os alistados tinham abandonado no Sirius. Finalmente escolheu aqueles que seriam de uso mais prático, juntamente com os que o primo, James do Clero, lhe tinha oferecido. Precisava realmente da Enciclopédia Britânica, mas isso teria de esperar até que escrevesse para casa a pedi-la, tal como o livro de Jethro Tull acerca do cultivo da terra, publicado 55 anos antes, mas considerado ainda a Bíblia do agricultor. Nota: agricultor e inventor inglês, 1674 a 1741, estudou os métodos agrícolas em Inglaterra, França e Itália e influenciou a agricultura britânica com os seus escritos. Fim de nota. Um dia teria de escrever para casa, mas ainda não, ainda não. Os Calés do Golden Grove esperava no pequeno pontão apressadamente construído, juntamente com outro, no lado poente de Sydney Cove. Aí se encontravam outros 19 condenados, aguardando o embarque, alguns dos quais Richard já conhecia do Alexander, Willie Drink e Joe Robinson, de Hull, John Allen e o seu amado violino. Haveria boa música na ilha de Norfolk. Bill Blackall, um indivíduo mal-humorado, do lado de estibordo. Len Dyer, um cockney que vivera à proa, truculento e dado a violentas explosões. Will Francis, do Serge. E depois do Alexander, um problema constante para os que mandavam. Jim Richardson, também do Serge e do Alexander, outro indivíduo de temperamento instável. Ele e Dyer encontravam-se no Serge, um convés acima, entre os prisioneiros de Londres. O resto eram desconhecidos, de outros navios e de outras galés. O tempo se encarregará de me apresentar a solução desta equação humana, pensou Richard, depois de se ter instalado à proa com Joey Long e MacGregor. Quando vir as mulheres que o governador escolheu pessoalmente, a resposta será mais clara. Como Golden Grove era um cargueiro, não tinha alojamentos para escravos. Os homens foram conduzidos para a escotilha de trás e encontraram-se no convés inferior, desprovido de tudo, exceto de camas de lona. Como havia dois convéses, a carga restante, destinada à ilha de Norfolk, foi arrumada no inferior. deixou Joey Long e McGregor a tomar conta dos seus haveres e subiu à coberta. Cá nos encontramos de novo, disse Stephen Donovan. Richard ficou de boca aberta e não conseguiu pronunciar palavra. Que bom ver-te sem uma resposta pronta, arrulhou Donovan, dando o braço ao companheiro e puxando-o mais para a frente. Johnny, este é Richard Morgan. Richard, este é o meu amigo, Johnny Livingstone. Bastou um olhar para que Richard percebesse a atração. Johnny Livingstone era franzino, gracioso, com uma cabeleira de caracóis dourados e enormes olhos verdes, melancólicos, sombreados por longas pestanas negras. Extremamente belo e provavelmente boa pessoa, destinado a ser, se é que seguir a profissão do mar desde pequeno, o brinquedo de uma enfiada de oficiais da Marinha. Tinha o ar de moço de navio, dos quais tinha havido três no Alexander, todos pertencentes ao serviço de trimming, o criado, que não era nem delicado, nem compassivo. Não posso apertar-lhe a mão, Sr. Livingstone, disse Richard com um sorriso, mas tenho muito prazer em conhecê-lo. Dirigiu-se à morada para se distanciar dos dois homens livres, pois os outros condenados já tinham subido de novo à coberta e lançavam-lhes olhares curiosos. Pensei que estivessem no Sirius e largado para o Cabo da Boa Esperança, depois de dobrar o Cabo Horn, disse Donovan, acenando com a cabeça. O problema é que precisam muito mais de nós na ilha de Norfolk do que a bordo do Sirius. Sua Excelência tem muito poucos homens livres para superintender os condenados, já que o Major Ross proclamou bem alto que não tinha intenções de prolongar os deveres de guarda do Corpo da Marinha, atribuindo-lhes também essa função. Assim, a coroa nomeou-me para supervisionar os condenados da ilha de Norfolk. Baixou a voz e franziu expressivamente as sobrancelhas. Suspeito que o capitão Hunter tenha decidido que gostaria de fazer um longo cruzeiro sozinho com Johnny e nomeou-me pessoalmente governador. Mas, ai de mim, Johnny preferiu vir também para a ilha de Norfolk. O capitão Hunter retirou-se a praguejar e não tenho dúvidas de que quererá vingar-se. Que vai fazer para a ilha de Norfolk, Sr. Livingstone? Perguntou Richard, resignando-se a ser identificado pelos companheiros como amigo de dois homens livres, que eram um pouco livres demais. O Sr. Livingstone não fez qualquer tentativa de responder por si próprio. Richard descobriu que ele era extremamente tímido e estava pouco à vontade. Johnny tem um talento enorme para trabalhar madeira ao torno, um dos quais, e provavelmente o único, se bem conheço Londres, está a bordo para ser usado na ilha de Norfolk. A madeira de Port Jackson não pode ser assim trabalhada, mas a de pinho, sim. Sua Excelência ficou ansioso por satisfazer o desejo que Johnny tinha de abandonar o Sirius devido aos balaústres da nova Casa do Governo. Vai fabricá-los no local de origem da madeira e também muitos outros objetos de que Sua Excelência necessita. Sem dúvida, um trabalho feito com maior facilidade. Em Port Jackson não há espaço para a madeira em bruto a bordo dos navios que fazem a ligação entre as duas colónias. Estão todos cheios até à morada de madeira serrada para que se possam alojar os fuzileiros e condenados solteiros em melhores casas. Claro, deveria ter pensado nisso. E aqui estão as senhoras, anunciou maliciosamente Donovan. Havia 11 mulheres no escalero. Richard conhecia a maior parte delas de vista, graças a Lizzie, mas não falava com nenhuma. Mary Gamble, que dissera ao capitão Sever para lhe beijar a rata e afastar aqueles homens que se orgulhavam da sua masculinidade, insultando-os com a sua língua desbragada, de todas as maneiras possíveis. Mal tinha tempo de curar as feridas das costas e já estava a ser de novo chicoteada. Anne Dutton, que adorava rum e fuzileiros, e perseguia os segundos para obter o primeiro. Rachel Ully, Uma mulher desmazelada, capaz de combater contra um poste de ferro. Elizabeth Cole, que se tinha casado com um companheiro condenado e fora tão terrivelmente espancada por ele que o Major Ross interviera para a devolver ao acampamento das mulheres como lavadeira. Se as outras sete fossem como aquelas, então Sua Excelência quisera livrar-se de incómodos, embora, obviamente, Elizabeth Cove fosse afastada do marido num ato de pura compaixão. Vai ser uma viagem muito divertida, suspirou Richard, vendo as mulheres serem conduzidas para a escotilha da proa. O Golden Grove largou na madrugada de 2 de outubro de 1788, em companhia do Sirius, até os dois navios terem passado os Heads. Depois, o Golden Grove aguardou o vento que o levaria para Nordeste, enquanto o Sirius se aproveitou da corrente costeira de Sul e se afastou em busca dos ventos de Leste, que o levaria ao Cabo Horn, 4.000 milhas a Oriente. Quando, 5 dias depois, o navio se aproximou da ilha de Lord Howe, Richard resolvera a equação. Tal como suspeitara, o governador quisera livrar-se de incómodos. Não eram necessariamente pessoas com problemas de indisciplina, como Mary Gamble e Will Francis, não. A maioria era menos afortunada. Tinham sido considerados loucos mansos. Apenas 4 homens eram aceitáveis, segundo o manifesto do navio. Jovens, fortes, disponíveis e amantes do mar. Iam tripular as chatas de pesca da ilha de Norfolk. Richard não tinha a certeza das razões do Major Ross para o ter escolhido. Fosse ou não serrador, fora para isso que o alistara. Teria o Major sentido que Morgan estava cansado de Port Jackson? E se assim fosse, que importância tinha? Toda a gente estava cansada de Port Jackson, até o governador. Lá no fundo tinha a sensação de que o major o guardava no banco, como se fosse dinheiro para utilizar no futuro. Bom, talvez. Homens como o pobre e tímido John Allen e Sam Hussey eram decididamente peculiares. Crispados, resmungando ou mantendo-se demasiado tempo na mesma posição. Os verdadeiros vilões destacavam-se Will Francis, Josh Peck, Len Dyer e Sam Pickett. Alguns eram casados e tinham-lhes permitido trazer as esposas, em todos os casos porque um ou outro, ou ambos, eram estranhos. John Henderson e Liz Bruce. Os católicos fanáticos John Bryant e Anne Combs, John Price e Rachel Early, James Davis e Martha Burkitt. O sargento Thomas Smith, o cabo John Gowan e 4 grumetes formavam o destacamento de guardas, embora no Golden Grove a vigilância fosse tão descontraída que o grumete Sammy King conseguiu dar início a um comovente e apaixonado romance com Mary Rolt, uma das detidas peculiares. Tinha enormes conversas consigo própria. Uma aberração temporária, segundo se descobriu, pois depois de ela e o grumete se terem tornado amantes, nunca mais se ouviram os diálogos imaginários. Na opinião de Richard, uma viagem marítima podia ser altamente benéfica. Começara mal para ele. Len Dyer e Tom Jones esperavam-no lá embaixo para lhe dizerem o que pensavam de condenados que não só estavam de boas relações com os homens livres, mas também com homens livres e florzinhas. Ora, tenham juízo, disse, com ar cansado, sem repostar. Posso dar conta dos 2 com uma mão atada atrás das costas. E dos 6? Perguntou Dyer, acenando. De súbito surgiu MacGregor, ladrando e rosnando. Dyer deu-lhe um pontapé que o atingiu numa pata traseira, com um forte balanço do Golden Grove. O resto aconteceu com toda a rapidez, pois Joey Long atirou-se para a refrega e 3 dos 6 atacantes perderam o interesse por tudo, exceto pelas náuseas que sentiam. Richard enfiou um pé no traseiro de Dyer, mesmo por trás dos testículos. Joey atirou-se para as costas de Jones e começou a mordê-lo e a arranhá-lo. Conta MacGregor que, não ficara magoado, ferrou os dentes no tendão de Aquiles de Josh Peck. Francis Peck e Richardson vomitavam, o que foi muito conveniente. Richard terminou a luta esfregando o rosto de Dyer no converso sujo e pondo toda a sua força em dois pontapés desferidos nas partes baixas de Jones e de Peck. Gosto de lutas sujas, afirmou ofegante. Por isso não me façam mais esperas. De contrário, nunca terão descendência. Porém, depois de certificar que Joey e MacGregor estavam bem, optou por ser prudente e decidiu que se mudariam com as suas coisas para a coberta. Se chovesse, abrigar-se-iam debaixo de um escaler. Espero que tome conta de si, Sr. Donovan, disse mais tarde. O Tom Jones e o Len Dyer não apreciam florzinhas. O senhor vai supervisionar os homens. Já para não falar de Peck, Pickett e Francis, embora o chefe seja este último, deixa que Dyer lhe trate das coisas. De modo que pode ser perigoso. Agradeço-te o aviso, Richard. Donovan observou-o com atenção. Não vejo nem olhos negros, nem nóduas negras. Dei-lhes um pontapé nos tomates. E o enjoo foi uma grande ajuda. Richard sorriu. Continua a ter sorte, vê? Quando me atacaram, uma rajada de vento fez balançar o Golden Grove e os estômagos deles revoltaram-se. É verdade, Richard. Tens sorte? Parece estranho dizer isto a um homem que teve a infelicidade de ter sido acusado de uma coisa que não fez. Mas tens mesmo sorte. É o destino de Morgan, disse Richard com um aceno de cabeça. A sorte acontece. Também tens tido os teus surtos de azar. Em Bristol, sim. Como condenado, tenho sido um felizardo. A ilha de Lord Howe marcava uma espécie de ponto intermédio e, exceto no dia em que passaram nas suas proximidades, o tempo esteve esplêndido. Isto significou que a tripulação do navio nunca avistou a mágica ilha das tartarugas, palmeiras e altos picos, 500 milhas a leste da costa de Nova Gales do Sul. Avançaram, pois faltavam ainda 600 milhas. Era a primeira incursão de Richard no mais forte de todos os mares, o Pacífico, que ele julgara não ser muito diferente do Lago de Arenques do Rei ou daquele oceano monstruoso e sem nome a sul de tudo o que ficava entre a Nova Holanda e a terra de Van Niemen. Porém, o Pacífico era diferente. Depois de várias horas, encostado à morada, olhando para ilimitadas longuras, chegou à conclusão de que deveria ser insondavelmente profundo. Visto de perto, como mar tremendo e tranquilo em que navegava o Golden Grove, tinha ondas de um azul ultramarino, irisadas de pura púrpura. Não apanharam peixe, embora fossem muitos os seus habitantes. Passavam enormes tartarugas, saltavam toninhas. Tubarões enormes cruzavam a água, ignorando com desprezo as linhas de pesca, com as barbatanas dorsais um metro fora de água e de um comprimento assustador. Um mar mais de tubarões gigantes do que de baleias, até ao dia em que se viram rodeados de leviatãs, viajando para sul em busca do verão. Enquanto o Golden Grove, essa inexplicável criatura marinha se elevava a nordeste. Estranho. Nunca se sentira só a caminho de Nova Gales do Sul. Mas agora estava perpetuamente consciente da sua solidão. A sensação de companhia de um ano atrás devia-se provavelmente ao facto de haver sempre à vista as velas de 10 barcos. Ali nenhum navio se aventurava, exceto o Golden Grove. Em determinada altura, durante a 11ª noite, apercebeu-se de que não havia já suaves balanços. O Golden Grove recolhera as velas e parara. Chegamos. A coberta estava no mais completo silêncio, pois os marinheiros nada tinham a fazer e o timoneiro, no tombadilho de popa, apenas precisava de estabilizar o leme. A noite estava quieta, o céu sem nuvens, exceto aquele espantoso deserto de inúmeras estrelas, sem luar que as ofuscasse, quando passavam num ciclo incalculável atravessando os céus. Penso que algo tão leve e eteriamente brilhante deveria ser audível. Que privilegiados ouvidos poderiam escutar a música das esferas? Ele nada ouvia, senão o ranger e o marulhar de um navio no mar calmo e os ruídos sombrios das aves noturnas voando como fantasmas. A terra está aqui, invisível. Mais uma forma para o meu destino. Vou para uma pequena ilha no meio do nada, tão remota que ninguém a habitou antes de os ingleses aqui chegarem. Contando connosco, deve haver aqui cerca de 60 ingleses e inglesas. Uma coisa é certa, este lugar nunca será a minha casa. Vim só atravessando um mar solitário e daqui sairei só, pelo mesmo mar solitário. Nada que fique tão longe pode ter substância. Pois cheguei ao ponto do globo onde já posso engolir a minha própria cauda.